Hello, hello, hello, com vocês, mais um Batendo Cabelo com Rod Saulete. Aqui quem fala é o Saulete. E aqui é o Rod. E finalmente chegamos no final do All Stars 3. Ai, ai, pra mim foi uma surpresa. Foram surpresas agradáveis e surpresas tristes. Mas é o programa, né? Fazer o quê? RuPaul manda, RuPaul decide e a gente só resta mesmo aceitar. Eu tô triste também até agora. Já tenho aqui umas 2 horas depois que a gente viu, né, o resultado final. Mas eu fiquei, assim, eu fiquei bastante empolgado e contente até o desafio principal, que elas tinham que compor, dançar e gravar o vídeo em uma tomada só, uma câmera ainda atrás delas. Adorei esse desafio, mas a última parte do programa eu fiquei muito decepcionado. Foram 50 minutos assim no céu, coisa maravilhosa. Aí chega os 10 minutos finais, os 10 minutos, né, decisivos, e o RuPaul simplesmente arrasou com a gente. Inclusive a indignação em geral, né? Não é só dos fãs brasileiros não, porque vendo na página americana do reality, a maioria dos fãs não curtiram as decisões de RuPaul. Mas vamos por partes, né? Porque a gente sofreu muito, mas tem outras pontos importantes e bacanas do episódio que vale a pena a gente comentar antes de chegar no fatídico final, no trágico top 2. Não vou falar que é trágico no sentido de ruim, não. Eu acho que as queens que estavam ali no top 4 mereciam sim um destaque. Eu acho que qualquer uma merecia estar no top 2. Mas a forma com que isso foi decidido que arrasou um pouco com a gente. O episódio, ele começou, né, pra variar com aquela recapitulação do episódio anterior. E aí, eu achei muito divertido quando as queens estavam voltando pro Rock Room, se desmontando. E aí, a Trixie Mattel resolveu dar uma de Bibi, né? E falar que não, e respeita a Morgan. Eu não vou falar qual era a decisão, mas ela acabou revelando que também tinha decidido pela Morgan. Nesse momento, eu senti que as queens estavam com uma energia muito boa, com uma atmosfera muito bacana ali no workroom. Na final era o top 4, né? Então, ela achou mais que celebrar mesmo e se concentrarem pro desafio final. A decisão de ambas foi bem justa, porque elas queriam ficar só entre as 4 que estavam desde o começo do programa se esforçando bastante. Então, o único jeito mesmo da Morgan ter saído dali era ela ter ganhado aquele desafio. A atmosfera delas entrando no workroom, conversando ali, tava muito ótimo. Não, nem parecia que elas estavam ali pra competir, nem nada. Isso eu acho que é uma coisa até recorrente em Drag Race em geral. Não sei, talvez a segunda temporada, a sétima, mas a maioria dos momentos finais, quando a gente repara assim, as queens, elas meio que já reconhecem, né, quem foi melhor no, na competição, quem não foi, assim, né, no top 3, as melhores, enfim. Mas as queens, ela tem uma certa amizade que elas criam, né, um laço que elas criam no decorrer da temporada, que chega nesse momento final, elas estão muito confortáveis entre si e só querem mesmo se dedicar pro desafio final e ver quem leva melhor. Aquela competitividade que a gente vê no decorrer da temporada, eu não sinto assim tão presente no final. No final, acho que elas assim aceitam todo o desempenho que elas tiveram e reconhecem que a melhor vai vencer mesmo, e agora só nos resta mesmo esperar a decisão de RuPaul. Então acho que quando elas chegam na final com essa energia positiva, com esse grande respeito umas pelas outras, eu acho que meio que também representa o ponto alto, né, de que no fim das contas todas ali são irmãs e devem celebrar isso. Sim, e também eu acho que, querendo ou não, quando ela fala assim de All Stars, deve ficar assim, entre aspas, um pouco mais fácil pra elas se saírem bem nos desafios, se soltarem mais, porque ali são drags que elas já conhecem, que elas já trabalharam juntas. E querendo ou não, esse negócio de voto, quem ganhar vota pra outra pessoa tirar, elas têm que ter um profissionalismo muito grande pra elas aceitarem a crítica e aceitarem aquela eliminação. Então assim, o que acaba criando esse momento que elas têm na final é meio que celebrar o que elas acabaram fazendo, e querendo ou não, elas fizeram de uma forma assim correta pra ela. É um momento muito bonito, né? Reconhecemos a nossa ótima trajetória com seus altos e baixos, e agora estamos aqui pro momento final de realmente descobrir quem foi a melhor e quem vai sair coroada. E no dia seguinte, né, RuPaul aparece, o que também pra mim foi uma surpresa, que normalmente a RuPaul não aparece no episódio final, né? Ela só manda os seus outros jurados conversarem com as queens, falarem qual que vai ser o desafio final, e ela aparece no decorrer com o bate-papo, ou então na bancada mesmo. E dessa vez o RuPaul apareceu na final e, como é de costume, trouxe uma notícia bombástica, né? Que após informar as queens qual que seria o desafio final, que elas teriam que gravar uma música e fazer um clipe ao vivo, no caso, né? Digamos assim, né? Um clipe ao vivo. Elas ainda teriam uma surpresa, que seria a volta das queens eliminadas pra decidirem quem seria o top 2. Só que é lógico que isso ia revelar depois. Mas enfim, ela falou que ia ter uma surpresa e as drags ficaram assim, né? Já preocupadas, porque mais uma vez as queens que foram eliminadas estão as atormentando. E deve ser péssimo, né, gente? Você tá lá numa competição dando o seu melhor. E aí, perto do fim, o RuPaul aparece e fala: as drags eliminadas vão voltar pra ter uma vaga na competição. Aí, tipo, as queens já tremem as barras. E aí a drag eliminada volta. E aí depois, elas continuam na competição, a drag eliminada que voltou acaba saindo, e quando elas estão no momento final, o robô aparece de novo e, ah, sabe as coisas que foram eliminadas? E voltaram? Vão voltar mais uma vez. Então, assim, é um inferno, né? Dá paz pra gente. Tipo, o que a gente tá fazendo aqui, então? Se é só pra as outras que saíram ficarem voltando o tempo todo? Meio que perde um pouco a graça da competição, né? Perde o valor que tem uma eliminação. Se a Queen vai voltar o tempo todo, não tem pra que eliminar, não. Deixa todos aí no final e vai aquela coisa, né, de pontos corridos. No final, quem tiver maior pontuação, vence. Eu não duvido que daqui pra frente possa ter um sistema desse jeito, né? É, eu teve um tempo que eu achava que isso seria uma coisa legal, porque tem tantas coisas bacanas que acabam saindo no decorrer, por que a gente não continuar vendo delas, mesmo que elas não tenham tanta chance assim, né? Coroa, mas pelo menos é bom pro entretenimento, é bom pra gente que admira o trabalho da Queen, quer ver mais dela. Assim, esse formato, assim, o atual é meio que injusto, né? Porque, por exemplo, uma Queen, só porque o primeiro desafio é uma coisa que ela não sabe fazer, ela já é eliminada, e assim, não dá nem pra gente ver como que ela sairia em outros desafios. Aí ela tem que meio que ficar mostrando online, no Twitter, no Facebook, essas coisas. E por esse sistema, se fosse de pontuação, eu acho que também seria legal. Delimitava um total de pontos até tal episódio. Se não atingiu essa quantidade de pontos, aí nesse episódio X você é eliminado, sabe? Eu acho que seria muito bacana, até mesmo porque já que a RuPaul quer tanto mudar as regras de Drag Race a cada nova temporada, isso seria uma mudança assim, drástica, que seria positiva pro programa. Porque a gente sofre com a eliminação, né? Tem uma que a gente adora e que, infelizmente, vai fraca em vários desafios. Pra gente seria interessante que ela surgisse em algum momento em Drag Race, mas acaba que ela não surge porque já foi eliminada, e a chance de voltar pra Drag Race, por mais que a gente saiba que é recorrente, as chances são poucas, porque normalmente volta uma Queen que foi muito bem, mas por algum motivo se perdeu ali na competição. Agora, se a gente for parar pra analisar All Stars mesmo, eu acho muito difícil que RuPaul, né, vá fazer algo do tipo de trazer, né, pontos corridos. Mesmo porque já é do conhecimento popular que All Stars é feito pra uma Queen específica ganhar. Foi assim no primeiro, com a Chad ganhando, foi assim no segundo, com a Nasa ganhando. Porém, nesse All Stars 3 ficou uma coisa meio assim, nas entrelinhas, quem que era a Queen cotada da temporada. Mesmo a Queen tendo falado, né, em um programa de rádio, ter soltado meio que o spoiler, a gente não queria acreditar, mas mesmo assim ficou tudo nessa questão de rumores que tinha aqui, rumores que aconteceu e teve rumores que não aconteceu, a gente ficou meio receoso, né, de ficar acreditando. É, mas chegou no fim, a verdade sempre se vê na nossa cara e a gente só não quis aceitar. Mas aí acabou que... Não, isso que eu queria falar não, gente, me perdi. Só de lembrar que a Trix deu uma tristeza e acaba me perdendo. Vamos lá. E após as Queens receberem as instruções de RuPaul, elas foram pro ensaio com o nosso queridíssimo Todrick Hall. E eu adoro quando ele aparece, porque o Todrick, ele é viado, né? Como todos nós somos. E ele também não é aquele tipo de treinador bondoso, né? Todo paciente com as Queens. Ele não. Se ele precisa chamar atenção, ele chama. Se ele precisa mandar shade, ele manda. E adoro quando ele participa exatamente por isso, porque a participação dele acaba sendo uma coisa mais fluida no episódio, né? Porque tem jurado convidado que funciona como treinador, que é muito apático, se a gente for olhar assim, a postura dele. Ele dá as ordens lá pra Queen, do que a Queen deve fazer, mas só fica de espreita, não contribui tanto assim pra Queen fazer algo diferente, né? Tipo, ah, você tá fazendo errado e não tá bacana. Ele simplesmente fala, ó, você errou, ponto, tenta fazer melhor. O Todd criou, ele alfineta. Pelo que eu tô vendo aqui, de todas, você é pior. Eu acho isso muito bom, porque eu acho que, de certa forma, isso meio que instiga a Queen a dar o seu melhor, né? E instiga a Queen a perceber de forma mais clara o seu erro e tentar fazer com que no resultado final ele não apareça. Eu prefiro jurados assim, igual o Todrick, do que aqueles outros que você falou mesmo, que tipo, só fala, ah, você tá errando nisso, então você tem que melhorar nisso. Ele não, ele já manda real mesmo, fala, ó, pelo que eu tô vendo, você no episódio anterior foi bom nisso, mas você tá errando nisso, eu espero que você melhore. E se você não melhorar, ele já fala mesmo. Tipo, você vai ser mandado embora. Eu gosto que ele fala isso, né? Pelo seu desempenho, você vai ser Bottle 3. Eu gosto dessa acidez sincera dele. E a gente vê que ele é profissional, né? Que ele não tá ali só pra ser agradável, ele não tá ali só pra aparecer bonitinho nas câmeras, ele quer que a Queen dê o melhor dela. Então, quando ele apareceu ali, chamando a atenção o tempo todo de Bibi, né, falando que Bibi deveria se dedicar melhor, que ela tava errando muito, eu achei isso muito bacana, porque dá pra ver que ele tá preocupado com o desempenho da Queen. E aí eu gostei mais ainda quando ele, né, depois de ensinar alguns passos pra Queen no palco, ele simplesmente falou, não, então vem cá, simbora comigo ali no cantinho. Aí levou elas pra fora do palco principal, lá pra parte externa do estúdio, falou, então, uma surpresa pra vocês. Esse vai ser o desafio mais grandioso até então em Drag Race. Vocês vão apresentar a música de vocês e a coreografia durante o episódio. E vai ser tudo gravado numa única câmera. E vocês vão ter que explorar os espaços dos nossos estúdios. Eu achei isso genial. Porque, de fato, a gente, o máximo que via, assim, de bastidores de Drag Race, e era quando as queens estavam no Untucked, né? E isso no novo formato do Untucked, porque até então, no formato anterior do Untucked, nem isso a gente conseguia ver. Mas aí, no novo formato do Untucked, a gente via as queens numa nova sala lá, e vez ou outra a gente via... Mas era do outro lado do estúdio, né? Sim, era muito colado, né? No palco principal. Ela só saiu do palco principal, passava no corredorzinho, entrava numa porta, já tava na área do Untucked. E a gente, o máximo que via era o quê? Era esse corredor atrás do palco principal, e quando as queens saíam pra fora, que o, né, o que parecia ser o estacionamento, e fumavam. E quando as queens eram eliminadas e mostravam, né, elas pegando a van no estacionamento e indo embora. Mas fora isso, a gente não via muito do local onde acontece a magia de Drag Race. E o bacana desse desafio foi exatamente isso. A gente pôde ver algumas das instalações em que, né, acontece Drag Race. Na verdade, acho que foi quase todo o estúdio de lá, né, onde faz Drag Race. Onde faz Drag Race ou onde fazia, né, porque como mudou o Drag Race, né, a gente não sabe se eles estão no estúdio novo. Mas isso é indiferente. O bacana é isso mesmo, a gente pôde ver o espaço em que eles gravam e tudo mais. É, e a gente vê também que o espaço não foi nem um pouquinho pequeno, né, o espaço foi gigante pra gravar, assim, saiu de uma parte bem lá do fundo e foi vindo até chegar no palco principal. O que eu não sei você, mas eu pelo menos acredito que isso não foi gravado numa tomada só, não. Eu tive a impressão que pode ter rolado uns cortes aí. O que eu reparei de corte é quando a câmera, ela fica virando, sabe? Quando vira a câmera pra um lado, a câmera sai de baixo, vai pra cima, sabe? Eu acho, sim, que rolou corte nessas partes. É, eu acho assim, lógico, né? A apresentação que as queens fizeram mesmo, a dança, a performance delas, isso foi numa tomada só da gravação delas. Mas não quer dizer que elas não podem ter gravado mais de uma vez, né? Por mais que Drag Race goste de passar essa ideia pra gente que você só tem uma tentativa, só tem uma chance, é um programa de TV, gente. Não dá pra eles colocarem muitos erros na tela, porque isso acaba estragando o entretenimento. Então, quem não garante que a Trix pode ter gravado 3 vezes, Bibi 5, né? Mesmo porque também, se a gente for ver, teve uma hora que os jurados convidados aparecem, né, em frente aos espelhos. E quando as queens chegam no palco, os jurados já estão lá no... já estão na bancada, né? Então, tipo assim, como é que eles correram assim mais rápido que as queens, né? Pra poder estarem ali perfeitinhos, sem estar, né, arfando, recuperando ar. Então, lógico, rolou uns cortes aí. Mas isso é de menos. Eles conseguiram entregar um desafio muito bacana. E eu adorei, gente. Sério, eu amei muito. Eu me arrepiei todo conforme ela se apresentava. Eu gostei bastante desse desafio, porque foi uma coisa bem diferente da gente também ver no formato do programa. E também ia ser meio que repetitivo ficar fazendo a final, só dançando no palco, fazendo, mostrando sua letra da música no palco, igual foi na segunda temporada de All Stars. Antes, eu não sei se você notou, quando a gente for falar da... quando a gente for fazer o podcast da 10ª temporada, finalmente dessa vez, a RuPaul, ela não usou o visual da final pra fazer o trailer e as promos da nova temporada. Pelo que eu reparei, aquele visual que ela tá é o visual do primeiro episódio. E nas temporadas anteriores, ela sempre fazia com o último visual, a maioria das temporadas. Sim, eu também fiquei surpreendido com isso. Mas isso também não é regra, né? Porque teve temporada que o look que a RuPaul usou durante a divulgação, né? A RuPaul não usou esse look na temporada em si. Se eu pegar, por exemplo, o look dela de corredora, né? Da temporada 1 e 2, você não vê esse look em lugar nenhum. Ela usando esse look. A não ser a Coco. A Coco a gente vê usando agora. A RuPaul não. E o look da 3ª temporada, ela não usou em lugar nenhum. O look da 4ª também ela não usou. O look da 5ª ela não usou. O look da 6ª ela não usou. Nem o look da 7ª, então assim, ela usou o look nenhum. Não, ela usou da 8ª, ela usou da... Não, é verdade. Ela usou, não. O da 8ª. Não, o da 8ª ela usou. Não, aquele azul lá, não, ela usou não, gente. Foi o azul ou foi o vermelho? Força a memória, ela não usou o look, não. Não, você tá falando o look do clipe ou o look de divulgação? O look de divulgação ela não usou. Ela raramente usa os looks de divulgação durante a temporada. Não, ela nunca usa o look. Os looks que ela usou do clipe, na 8ª temporada ela usou no último episódio. No penúltimo episódio ela usou. Tô falando que o look que ela usa. Eu não falo assim, no último episódio, tipo, na final. Mas o penúltimo episódio gravado, sabe? Sim, Roberto, falando o seguinte, o look que a RuPaul usa pra divulgar a temporada, ela nunca usa em Drag Race. A exceção vai ser a 10ª temporada mesmo, que o look que ela usou na divulgação, ela vai usar no primeiro episódio, vai usar na bancada e tal. Agora, os looks de clipe, às vezes ela aparece com ele em Drag Race, sim. O look, né, que ela usou no clipe de The Realness é o mesmo look que ela usa no penúltimo episódio da 8ª temporada. Então, é verdade, sim, aquele look vermelho lá, que parecia a versão mais glamourosa do look de carnes que a Lady Gaga usou? Então, é o look que a RuPaul usou mesmo, em Drag Race. Agora, nem todo clipe que ela também gravou, ela usou o look durante a temporada. É, verdade. Eu acho que eu devo ter pegado só o da 8ª temporada e ter visto isso. Me surpreendeu exatamente por isso, porque ela nunca foi de usar, né, os looks de seus clipes e divulgações de temporadas em Drag Race. E é outra coisa também que a gente pode já, assim, reparar, é que tanto o look que ela usava na divulgação de suas temporadas, ela usava no clipe. A primeira temporada foi assim. A segunda temporada, o clipe não é muita coisa, né? Que é Don't Be Jealous of My Boog, e ela não usou o mesmo look, não. Mas a terceira temporada, se eu não me engano, o look que ela usa em Champion também é o look que ela usa na divulgação. E nas outras temporadas é assim. Quinta temporada foi o clipe, né, dela lá, deusa. Tipo, deusa das Amazonas, sentada no trono também. É o look que ela usou no clipe de The Beginning. O mesmo look que ela usou no clipe da sexta temporada, ela usou na divulgação. É, mas querendo ou não, sempre ela usou esse visual, tipo, como se fosse no último episódio. Não, não, ela não usa. Depois você dá uma olhada e reassiste os últimos ou penúltimos episódios de Drag Race. Ela não costuma usar o mesmo look, não. Mesmo porque, se for olhar, os looks que ela usa nas divulgações ou nos clipes são looks muito bem elaborados, que eu acho que ela não ficaria muito confortável sentada neles. Porque na 9ª temporada ela usou também. Na 8ª, na 9ª. Então, mas fora as exceções. Então, o que eu quero dizer é mais ou menos isso. Por exemplo, a gente sabe que é o último visual por causa do clipe. Então, querendo ou não, ela acaba, sim, usando no visual que é o do clipe. Quer dizer, que era do antigo clipe. Acho que não vão ficar mais fazendo nesse mesmo formato. É, parece que não. Agora parece que vai ser só as queens criando versos e cantando no palco principal, no penúltimo episódio. Mas enfim, já enrolamos demais sobre looks de RuPaul e acabamos nos estendendo e nos perdendo. É, mas pra falar em clipe, uma coisa que eu achei bem divertida foi que, né, depois das queens estarem se preparando, porque isso também foi um episódio muito rápido, né? 40 minutos só de episódio, então as coisas foram meio corridas. As queens, né, tiveram as informações da RuPaul sobre o desafio final, elas ensaiaram com todos, que ficaram sabendo que as queens voltariam e depois ficaram sabendo, né, que iriam usar basicamente todo o espaço do estúdio pra realizar o desafio final. E aí, depois mostra ela se maquiando pra realizar esse desafio. E aí, RuPaul aparece, né, maravilhosa. Acho que foi um dos melhores looks que ela usou nessa temporada toda, esse look roxo. Eu gosto de RuPaul com essas cores, né, mais escuras e mais fortes. Eu acho que realça muito bem a beleza negra dela. E aí, a hora que ela sobe no palco, ela faz seu discurso. Aí ela mostra pra gente a bancada dos jurados vazia. E eu ri bastante. Ainda mais que ela falou, né, parece que eu estou falando sozinha comigo mesmo. Sim, foi engraçado essa entrada. Uma das entradas mais engraçadas dela também. Sim, eu, com o passar do tempo, eu percebi que a RuPaul, né, ela meio que se distanciou desse papel de apresentadora e ela tem tido mais uma pegada atriz enquanto tá ali atuando em Drag Race. Porque se a gente para pra comparar o comportamento de RuPaul, tipo, na primeira temporada de Drag Race, e o comportamento dela agora no All Stars 3, a diferença é gritante. Na primeira temporada, ela se envolvia mais com as queens, ela parecia se importar mais, né, ela era mais próxima das queens. Eu lembro que o primeiro desafio da primeira temporada, né, era um photoshoot, né, era um ensaio fotográfico, e as queens tinham que pousar com dois modelos em cima de um carro. E aí, pra variar, né, tinha a sacanagem que o RuPaul sempre fazia, que era jogar água nas queens enquanto elas estavam lá posando, e elas tinham que mostrar sensualidade enquanto jogavam baldes e mais baldes de água na cara delas. E a RuPaul era toda prestativa, chegando pras queens com toalha e ajudando elas a secarem, sabe? Tipo, jogando toalha nas costas da caixa. Enfim. E se a gente pega agora o All Stars 3, o RuPaul super distante chega, fala pras queens o que é o desafio, se retira. Então, eu acho que com o passar das temporadas, ela meio que foi criando pra si cada vez mais essa imagem de rainha superior, né? Tipo, vocês são minhas filhas, são minhas princesas. E algum dia, talvez, vocês subam no meu trono. Mas enquanto eu sou aqui, o ser superior nesse meu reino, então eu meio que tenho que agir como tal. Por isso que a gente até mesmo percebe que ela não se envolve tanto com as queens de uma forma mais íntima, né? Isso até mesmo fora do programa, que a gente vê quem sai em turnê com as drags. É a Michelle Visage. A Michelle Visage já tem essa postura mais mãezona com algumas queens. Por isso que ela é super adorada, tanto pelos fãs quanto pelas RuGirls. Não que as RuGirls não gostem de RuPaul, não adorem. Mas a gente percebe que é uma diferença gritante, né? Entre o comportamento que as drags têm com o RuPaul e o comportamento que elas têm com o Michelle Visage. É, a Michelle Visage é praticamente uma mãe agora, né? E o que você falou era verdade. Antigamente, a RuPaul, ela ficava indo conversar com as queens na sala de trabalho, dava dicas. Ela não era tão ríspida ou ácida como ela é agora, quando ela dá umas patadas nos desafios de costura ou Snatch Game. Ela era como uma Michelle Visage caridosa. Ela tinha uma imagem mais materna, né? Ela tinha uma relação mais íntima com as queens e isso se perdeu. Ou pode não ter se perdido, né? Pode ter sido uma decisão dela mesma. Não, eu vou ser menos afetuosa com as queens e vou ter uma postura mais profissional. Eu acho que isso também deve ter até mesmo facilitado pra RuPaul decidir quem que ela elimina, né? E quem que ela mantém no programa. Eu acho, né, que quando a queen tem uma intimidade maior com as drags, deve ser difícil pra ela ter que mandar fulano embora e deixar cicrana ou então mandar duas embora, eu acho que quanto mais distante ela se mantém das drags, mais fácil a decisão final que ela tem que tomar, né? De quem elimina e de quem fica. Então, nesse caso, eu acho que é mais válido mesmo o RuPaul manter esse distanciamento. E no fim das contas é uma competição, né, gente? Não dá pra RuPaul colocar as drags debaixo das asas e fazer o trabalho por elas. O RuPaul tá ali mesmo é pra julgar, pra poder criticar. Às vezes a gente se perde nisso, né? De que a RuPaul tá sendo muito sacana com as queens em determinadas exigências, mas é a postura dela mesmo. Fazer o quê? A maioria dos programas que a gente assiste, né? De outros realities, a maioria dos jurados também são assim. Estão ali pra extrair o melhor das queens. Eu acho que é isso que a RuPaul tem feito. Aí depois que teve a apresentação lá do desafio, eu gostei da Kennedy ter aberto o desafio. Que eu achei genial. Porque não faria sentido colocar a Kennedy no meio. Porque ela poderia ofuscar, por exemplo, a Trixie. Ou, sei lá, ser ofuscada pela Shangela. Acho que ficou bem dividido. Sim, a escalação que eles fizeram foi uma escalação muito justa. Acho que as queens conseguiram se destacar muito bem. Porque a Kennedy é essa queen enérgica, né? Que a hora que sobe no palco, ela coloca o palco no chão. Então, ou a Kennedy abria o desafio, ela fechava. No meio, não dava pra ela. É que nem a Work the Road que nós fomos. Uhum. Quem abriu o show das queens foi a Kennedy. E quando ela abriu o show, ela simplesmente ditou o tom do que seria o resto da noite. Então a gente ficou super empolgado, né? Ficamos super eletrizados. E dali pro fim, a gente gritava até perder a voz. Sim, eu também acho que colocaram a Kennedy e a Shangela no começo, porque o espaço também era maior. E elas dançam muito, fazem muitas acrobacias. Então eu acho que vindo a Kennedy, depois vindo a Shangela, ficou ótima essa escalação. E o que me surpreendeu muito foi a Kennedy cantando, né? Porque a gente não vê a Kennedy cantar normalmente. Todos os desafios que ela participou de musical, as músicas já eram pré-gravadas, né? Ela simplesmente dublar. E a hora que ela cantou, porque na verdade a única pessoa que eu fiquei preocupado nesse desafio foi a Kennedy, porque eu pensei, gente, a Kennedy não canta. Ela vai fazer o que lá, além de dançar? E a Kennedy não pode fazer a Bibi e soltar, né? Um racataquitaca, você entendeu? Enfim, porque não é a vibe dela. Então a hora que ela abriu a, né, a boca e cantou, achei muito, muito lindo. Pode ter rolado muito autotune ali, não importa. Mas o que importa é que ela conseguiu entregar, sabe? Ela conseguiu passar a verdade na música dela. O mais bacana depois foi ver também as outras queens cantando, porque pra mim foi uma grande surpresa. Pra mim todas cantaram muito bem. E pra mim é uma letra que ficou muito, muito boa. Eu já gostava de Kitty Girl e agora eu gosto ainda mais. Não vejo a hora de poder ter acesso a essa música, porque pra mim é uma das grandes músicas realizadas por queens em Drag Race. É, se eu não me engano, já deve ter essa, a música já nas plataformas de streaming, que dos outros episódios já tinha no Deezer e no Spotify no mesmo dia. É, porque o RuPaul, né, mercenário do jeito que ela é. Adora pegar um dinheirinho, né? E aí depois que a Kennedy se apresentou maravilhosamente bem, a Shangela já apareceu. E o que eu achei mais bacana também foi essa questão das trocas, né, de apresentação de uma queen pra outra. Fluiu tão bem que enquanto eles deixavam a Kennedy lá no fundo, a Shangela já surgia em cima de uma caixa e brilhava pra gente. Foi lindo. E ela cantando, mandando seu rap, que ela também sabe muito bem. Eu sempre gostei da música da Shangela, embora não tenha lançado nenhum CD ainda, físico, né, ou digital que seja, mas não tenha lançado, né, um CD completo com várias músicas. Todos os singles que ela lança eu acho maravilhosos e eu me divirto muito, porque a Shangela tem disso, né? Tipo, a música que ela lança ainda tem um teor de comédia, que combina super com ela. Então, pra mim, foi maravilhoso e tal, vê-la se apresentando ali. Aí depois que ela se apresentou, veio a Bibi, maravilhosa, e também pra mim foi uma grande surpresa, porque no ensaio quem tava mais se dando mal era a Bibi, né? E vê-la brilhando ali, se soltando, pra mim foi maravilhoso. Sim, é que a gente também conhece a Bibi mais por mostrar carão, né? Só mostrar rosto e não se soltar assim tanto na dança. É bem, bem raro a gente ver Bibi dançando desse jeito. Então, eu acompanho a Bibi nas redes sociais dela, né? Eu sempre vejo apresentações que ela costuma fazer em boates, e ela dança muito. Isso é normal, sabe? Tipo, pelo menos pra mim, que tô acostumado em vê-la fora de Drag Race, pra mim não foi surpresa ela dançar. Pra mim foi surpresa ela se dar bem, porque no ensaio ela tava se dando mal. Mas a Bibi dança muito. Tanto que se você for lembrar do primeiro episódio, né, desse All Stars, a apresentação dela pra mim foi uma das melhores da noite. E injustamente ela nem foi top 2, mas pra mim ela deveria ter sido, porque a apresentação dela foi fantástica. Então dança é, digamos assim, que uma zona de conforto pra Bibi. Sim, aí depois da Bibi, né, veio a Trixie. É que cada uma, assim, teve uma parte específica pra apresentar. No caso, assim, a Shangela e a Kennedy era dança. A Bibi era, assim, mais o carão e o corpo dela. Sim, carão e sensualidade. Isso, e a Trixie era aquela parte mais engraçada dela, né? A comédia. Então ela fez uma dança com comédia no corredor. Que, inclusive, era bacana que ela citou a Shangela na sua letra. Achei divertido. Depois dessa apresentação que elas fizeram, até aí mostraram os jurados, né, também dançando. Daí elas foram pro palco. E foi bacana que quando elas foram pro palco, né, quando elas voltam, né, pra parte final, as queens eliminadas estavam no corredor meio que dando passagem pra elas, né. Eu achei bacana essa referência, essa certa homenagem pras eliminadas. Por mais que elas não estivessem na final, elas ajudaram a compor esse top 4 de certa forma, porque, né, elas participaram da temporada, então elas também têm sua contribuição pro que foi o All Stars 3. Então, eu achei bacana essa passagem. E aí elas chegam no palco, cantam seus versos finais e encerram. E foi lindo, eu achei lindo, sério. Pra nós, né, que acompanhamos Drag Race desde a primeira temporada, vimos lá aquele palco pequeno, coitado, aquele palco sofrido, as queens davam dois passos no palco, já terminava o palco todo. Vê-las, né, fazendo uma apresentação grandiosa dessa, explorando todos os cantos do estúdio, né, provando também que possivelmente o estúdio agora é diferente do primeiro, é um estúdio bem maior. Isso pra mim foi muito bacana, eu fiquei muito emocionado. Tipo assim, eu vi as queens dançando pelos corredores desse estúdio que gravam Drag Race, eu me arrepiava todo, porque a gente acompanhou, né, a evolução do show. Então pra mim é uma emoção muito grande poder ver as queens num espaço maior, num ambiente melhor. E acho que isso acaba refletindo no próprio desafio em si, que foi um desafio muito, muito bem feito, um desafio muito bacana. Eu que não, talvez não tenha reparado nas temporadas anteriores ou o que, que aconteceu, mas eu achei que o palco, ele também aumentou, porque pra mim o palco era em formato de T, e tinha umas partes do palco que tinha as luzinhas assim do lado, deixava muito rente, ele não era um palco assim totalmente quadrado. Não sei se você reparou nisso. É, na verdade, essa é uma mudança que eu reparei já no All Stars 2, mas que ela foi gritante no All Stars 3, porque assim, na apresentação final do All Stars 2, né, quando as queens cantaram, eles também meio que ampliaram o palco. Igual a gente vê agora, né, que tem a parte da luz acesa no chão, que ele é em formato de T, mas só que se você reparar também nesses outros palcos, tinha as lâmpadas, né, que delimitam o espaço dele, que também delimitavam esse T. E agora, com esse palco novo, isso já mudou. Tem também, né, as lâmpadas que delimitam o espaço da frente, mas a hora que vai pra parte de trás, a lâmpada vai até quase no fundo do palco. Só que aí, em vez deles acenderem o palco todo, eles deixam, né, parte dele ainda com as luzes no chão, que normalmente são azuis, em formato de T, e a outra parte é apagada e fica aquele palco preto. E nós Stars 3 todo, se eu não me engano, foi esse palco grande. Mas eu acho que na Season 9 ainda era o palco antigo, em formato de T mesmo. E aí, quando tinha uma apresentação de dança, de musical, eles colocavam esse palco maior com, né, as luzes azuis, delimitando mesmo o espaço do desfile, e a parte escura que delimitava o palco todo mesmo. No desafio musical da oitava temporada, eu já lembro desse palco mais alongado, e na Season 9 também foi assim, e agora no All Stars 3. Só que eu acho assim, no All Stars 3, eu, se eu não me engano, só foi o primeiro episódio que tinha um palco assim delimitado inteiro, e o restante dos outros episódios era esse palco bem alongado. E olha que eu não tenho nem certeza porque as queens dançaram, né, no palco do primeiro episódio. É, vai ver que foi por conta disso, né, do desafio de show de talentos depender de um espaço maior e eles não terem organizado dessa forma. Aí eles decidiram que do episódio 2 em diante seria o palco completo mesmo, né, o palco mais alongado, só mesmo com as luzes na parte que delimitava o tempo. E depois que as queens se apresentaram lendamente, elas foram receber as críticas, né, dos jurados. Mas antes disso, o Paul, pra variar, fez a sua revelação que mais nos chocou na noite, que foi falar que as queens do top 4, que a sua decisão final seria tomada em conjunto com as queens eliminadas, que após, né, realizarem um júri individual com cada uma das queens do top 4, iriam definir quem seria o top 2. E nesse momento eu já fiquei desesperado, porque os spoilers já falavam muito que o top 2 seria Kennedy e Trix. E a gente não queria acreditar, porque em que mundo que a gente vive em que o top 2 seria formado por Kennedy e Trix? Não que elas não merecessem, mas assim, se a gente olha o histórico do All Stars 3, o que cada queen fez até então, um top 2 razoável seria pelo menos Chandler, com certeza ali, e depois viria ou Bibi ou Trix. Mas aí esse cenário simplesmente não era o que os spoilers falavam. Os spoilers sempre colocavam Trix no top 2 e Kennedy. E eu não estava querendo aceitar essa realidade, porque a gente viu quanto que Bandella Creme e Chandler se destacaram nesse All Stars 3. E depois que a Bandella Creme desistiu, só não se estava ver Chandler com a coroa. E era muito difícil pra gente aceitar que o Paul não iria colocar Chandler no top 2. Então teria que ser uma decisão muito insana e que talvez não viesse, né, por parte dela, que faria com que o top 2 fosse diferente do esperado. E não deu outra. E nosso pior pesadelo acabou se realizando. Eu acho que assim, desde a última temporada normal do programa, a nona temporada, essa coisa coisa de histórico, tipo, da melhor Queen, foi por água abaixo. Na final, no caso. Porque se você for ver, né, quem ganhou foi a Sasha por causa do fator surpresa no lip sync final. Só que agora a RuPaul colocou esse impedimento que é a fazer o top 2 baseando o que as queens eliminadas votaram pra formar o top 2. E isso não explicou no episódio atual, explicou num bônus que foi lançado à parte. O primeiro batom que elas escolhessem valia 2 pontos e o segundo batom valia 1 ponto pra queen que ela escolheu. Uhum. Então isso acaba... Com certeza elas têm rancor ou têm alguma coisa, tipo, ah, eu não vou votar em você porque você me eliminou. Então eu não quero que você fique no top 2. Então esse histórico já era. Não devia nem existir desde o começo do programa elas discutindo sobre isso. É, tanto que a gente comentou no começo do podcast a ideia de um RuPaul's Drag Race não baseado mais em eliminações, porque querendo ou não, pra eliminar você necessita de um histórico, né? Quando o RuPaul decide eliminar uma Nina Bonina Brown em vez da Shea Lee na nona temporada, certamente não foi só por conta do lip sync que as duas realizaram. Tem toda a questão do histórico de Shea Lee e Nina Bonina Brown na temporada em questão. Então, eu acho que só pra o RuPaul ficar fazendo essas regras insanas dela, que acaba colocando na final queens que não se destacaram tanto na temporada, é melhor então mudar, né? Essa ideia de histórico, de acúmulo de pontos, que na verdade não existe mais, e mandar mesmo, sei lá, pontos corridos mesmo, ou então mata-mata, né? Porque, não sei, do jeito que tá muito injusto pra gente que acompanha o programa há muito tempo. É uma competição, e a gente entende que competição se destaca melhor. Se é uma competição que você faz vários episódios, esses episódios têm que valer alguma coisa. Senão ela fazia o quê? Gravava um dia só de Drag Race e a que conseguisse chegar no desafio final ali, ela coroava. Eu acho que fica muito incoerente, sabe? Não sei se você também compartilha da mesma ideia, mas fica muito coerente você fazer uma temporada inteira querendo ver a Queen dando o seu melhor, querendo ver a Queen se destacando e tentando ganhar o máximo possível de pontos pra chegar na final e você falar que não, isso pra mim não vale nada, o que vale agora é o lip sync final, ou então o que vale agora é a decisão das queens eliminadas. Poxa, primeiro que eu vou colocar as queens para se eliminarem umas às outras. Lógico que as vão guardar rancor. Quem tem que ser profissional aí é a RuPaul, porque ela que é a dona do programa, ela tem que escolher, né, quem vai, quem fica. As queens não vão ser profissionais nunca, gente. Eu nunca vou virar pra uma pessoa que me eliminou e não, poxa vida, você é meu amigão, né, você me eliminou, mas poxa, adoro você, então agora que você precisa de mim, eu não vou lembrar que você me impediu de chegar aonde você está agora, então eu vou te ajudar. Ah, conta comigo. Não, gente, isso não existe. A gente fala que existe na nossa cabeça, porque a gente é muito bobo e fica com essa ideia de mundo ideal. Mas na vida real isso não existe. Agora eu tava comentando também mais cedo que eu acho que tem esses twists por causa da questão de premiação de TV. Que ultimamente Drag Race começou a ganhar premiações. A RuPaul ganhou outra premiação. E eu acho que se não tivesse esse tipo de reviravolta no programa, não seria um programa assim bom pra ganhar premiação. Se não me engano, a RuPaul ganhou seu primeiro Emmy, foi com o All Stars 2 ou com a oitava temporada. E são temporadas que não tem nenhum plot twist, sabe? Do tipo, nossa, o RuPaul mudou todas as regras. Tipo, são temporadas que, ok, a All Stars 2 mudou as suas regras, mas não teve um grande plot twist do tipo, né? Quem vai vencer é quem ganhar o último lip sync, ou quem vai vencer é aquela que as queens eliminadas escolherem, saca? Então, assim, talvez, né, depois que ela ganhou o primeiro Emmy, ela ficou com gana pela coisa e agora vai ficar dando os plot twist só pra poder mesmo continuar causando e mostrando que ainda é relevante no cenário. Sei lá, no inválido, a decisão de RuPaul não, né? Aquela coisa, o programa é dela e dos produtores dela, eles decidem o que que acontece. Só que eles dependem dos fãs. E quando você faz muita hora com a cara dos fãs, chega um momento que os fãs cansam, né? E pulam fora. Tipo, ah, já que você não tá levando mais a sério a própria história do programa que você criou, então pra mim não tem mais valor, vou pular fora. Mas por enquanto parece que Drag Race não corre esse risco. Mas em algum momento as pessoas vão cansar e aí ela pode começar a repensar essas decisões dela que nos deixam muito tristes, muito revoltados, indignados, que nos fazem chegar muito no Twitter. Sim, é igual esse caso que você estava comentando agora, né? Por exemplo, pega uma drag que não foi bem no programa, ela ou as queens ficam arrastando ela no programa até a final, aí chega na final, por exemplo, essa drag, tipo, não ganhou nenhum desafio, acaba ganhando o programa. Quem que não ficaria puto, né? Igual nesse caso, por exemplo, Trixie participou o quê? Fez 4 lip syncs em toda a trajetória de Drag Race e vem me ganhar o último lip sync da temporada. É, meio incoerente, né? E logo contra quem, né? Contra quem? Que é uma pessoa que arrasa todos os lip syncs que faz. Seja o lip sync dançante, seja um lip sync parado, quieto, ela arrasa. Aí a Trix, que perdeu pra Pearl, boneco do posto, vence contra a Kennedy. É muito incoerente. Até agora eu não sei superar essa vitória, né, da Trix. Não que ela não mereça, mas se você for olhar, a Shangela merecia estar pelo menos no lugar da Kennedy. E também não é desmerecendo a Kennedy. É, pela questão do histórico mesmo, sabe? Tipo, o Paul não tinha que meter essa regra de júri das queens eliminadas. Gente, se elas foram eliminadas, sabe? Tipo, acabou a participação delas no programa. O que elas têm que fazer agora é aparecer no United, ou então numa grande final televisionada, comentar sobre seu desempenho no reality e deixar com que as últimas na competição lutem entre si pra final. Eu acho muito equivocado você dar o poder pra uma pessoa que perdeu decidir quem que vai chegar na final. Porque elas não vão pesar aí nada de histórico, nada de bom desempenho que uma queen ou outra teve. Especialmente se foi aquilo que te eliminou. Elas vão querer poder realmente chegar nesse ponto e se vingar. Porque o ser humano é assim, né? O ser humano é vingativo. Mas que tem de falar que não, muitas pessoas querem sentir que a justiça foi feita pra elas. Então elas vão atrás daquelas que elas julgam seus algozes. E eu acho que foi isso que aconteceu com a Shangela. Eu acho que eles têm que fazer um All Stars 4, chamar a Shangela de novo, porque a Shangela já voltou tantas vezes e eu fiquei indignado ela voltar dessa vez e não ganhar. Ela chegou na final e não ganhar. Então o All Stars 4, eu espero que ela seja cotada. Mas sabe o que eu desejo mesmo, assim? É que a Shangela consiga destacar muito, que nem a Bianca, sabe? É campeã, então ela já tem esse peso da coroa que ajudou ela, né, a alavancar ainda mais sua carreira. Mas eu queria muito que a Shangela brilhasse, sei lá, conseguisse um programa, fazer um filme, uma série, e mostrasse que não precisa, sabe, tipo, de Drag Race pra provar o quanto é incrível, o quanto é maravilhosa e o quanto merece brilhar, o quanto merece estar no estrelato mesmo. As queens eliminadas iam agir muito mais de forma passional, né, de forma pessoal do que profissional, na hora que elas estavam inquirindo as queens do top 4. Elas primeiro exigiam que a Bi revelasse quem que ela queria eliminar no episódio, né, que as queens eliminadas voltam, e quem que ela iria trazer de volta, né? E a Bibi falou que não, que ela tinha feito um acordo com as queens do top 4 e que não iria revelar pra elas quem ela iria trazer de volta ou eliminar, e ela iria manter sua decisão e não iria revelar pra elas o que ela tinha decidido. E as queens ficaram indignadas, não aceitaram. Acho que nesse momento que a Bibi bateu de frente com elas, né, decidiu que não, não vou falar, a Bibi já tava fora do top 2. Sim, mas até a Bibi falou que ela ia manter a palavra dela, ela não ia voltar atrás, e que se isso fosse afetar a decisão das queens pra deixar ou não ela no top 2, ela não estaria nem aí. E nessa parte, eu achei também que a Tordi foi muito chata, porque ela ficava insistindo em uma coisa que a Bibi falava que não queria. Eu gosto da Tordi, mas nesse momento eu não gostei nem um pouco do que ela fez, da atitude que ela teve. Sim, mas a Tordi ser chata é lugar comum, né? Nem assusta a gente, nem surpreende. Pra mim, diferente seria se a Tordi tivesse ficado quieta sabendo ela creme. Então nem me surpreendeu, não. Nossa, cada... nem fala da Ben, porque a Ben foi a mais quieta que teve. É, parece que ela tava ali só pra cumprir contrato mesmo, porque não abriu a boca em nenhum momento. Ficou o tempo todo sentada no fundo, afastada, só sorrindo, né? Aquela cara bem miss simpatia dela, mas não participou, não fez nada. E ainda me decepcionou com a decisão do batom que ela escolheu, mas enfim, né? Vamos por etapas. Aí depois que Bibi saiu, veio o Kennedy e deu pra perceber, eu achei muito bacana o discurso da Kennedy, deu pra perceber mais ainda as queens eliminadas, o tanto que elas respeitam e admiram o trabalho de Kennedy, né? Eu acho que a Kennedy é uma lenda e as pessoas que, né, os fãs que menosprezam a Kennedy simplesmente são fãs de Drag Race, do reality, não fãs da arte drag, porque se eles pararem pra ver o tanto que Kennedy é foda, o tanto de prêmios que Kennedy já venceu e o tanto que ela contribuiu, né, tanto inspirando outras queens, quanto tentando se reinventar, isso é grandioso, isso é maravilhoso. A forma com que a Titi Devane olha pra Kennedy é uma forma que muitas drags, por exemplo, olham pra RuPaul, sabe? Ele olhar de admiração, de amor, de uma pessoa que você sabe que ajudou você a construir parte da sua carreira. Não que a Kennedy, né, tenha ido lá e ficou contratos pra Tite, mas não, tipo, foi uma queen que inspirou a outra e isso é lindo demais. Hoje no Twitter eu tava reparando isso em referente a Kennedy. O pessoal gosta da apresentação dela, gosta do que ela faz, mas só que o que eu reparei é que o pessoal não gosta da atitude que ela teve no programa, da atitude que ela tem. Eles não conseguem enxergar que ela falando daquele jeito, ela pode falar ignorante ou não, ela tá falando com carinho. E eles não entendem que aquilo pode ser uma ironia ou uma brincadeira, que teve vários casos que mostrou na sétima temporada que ela ficava brincando, ela falava com tom de brincadeira. E mesmo no All Stars 3, o pessoal não entendeu isso dela. O problema é que as pessoas, elas não convivem com as queens, né? Aí, infelizmente, a gente não tem essa possibilidade de ficar o dia inteiro, por exemplo, com uma RuPaul da vida, com uma Michelle Visage, com uma Chandler, com uma Trix. A gente não tem isso. E pra piorar, tem esses casos, né, de que o fã aborda uma drag em qualquer momento, a drag não é amorosa do jeito que ele espera, e depois eles saem falando mal. A gente não convive com a Kennedy, então a gente não conhece a personalidade dela de verdade. A gente vê o que se mostra ali no programa. É um programa editado, gente. É um programa que segue uma linha editorial, que ele vai querer trazer drama, vai querer fazer você rir, vai querer fazer você ter raiva. Tipo, ele tem lá suas N coisas que deseja despertar nas pessoas. Então, quando o Kennedy tem uma postura, né, agora falou, tem uma cara de antipática, as pessoas não conseguem enxergar além disso. Porque as pessoas não vão se esforçar pra enxergar além disso. Eles vão pegar a antipatia da Kennedy, que transparece na tela da televisão, e vão usar isso como argumento pra poder persegui-la, poder criticá-la, pra poder atacá-la. Mas aí, por exemplo, quando uma Trix, que tem uma fanbase grande, elogia uma Kennedy, parece que os fãs da Trix não ligam pro elogio que a Trix fez. Porque pra eles, mais importante é continuar desmerecendo a Queen e até mesmo sendo racista com elas. Porque, infelizmente, e isso é um fenômeno muito atual, infelizmente, hoje em dia, as pessoas estão aí na internet pra poder julgar umas às outras, pra poder destilar ódio. E quando você tem um alvo muito claro, que você pode despejar toda essa negatividade que você carrega, as pessoas não estão nem aí pra quem é esse alvo, por que que esse alvo sente, o que que esse alvo vive. As pessoas vão usar ele como válvula de escape pra tudo de ruim que acontece em suas vidas, porque talvez isso seja um alívio pra elas, né? Eu acho que a Kennedy rola muito disso. Infelizmente, ela acabou ganhando, né, alguns haters com o fim da sétima temporada. E no All Stars 3, embora algumas pessoas tenham mudado sua opinião sobre a Kennedy, muitos ainda continuam com a mesma vibe da sétima temporada e não se esforçaram nem um pouco em mudar sua opinião. E continuam ali em cima, criticando, perseguindo. Mas ainda bem que a Kennedy é forte e não deixa de se abalar. É que olhando assim algumas fotos de Mitch, dá pra você ver. Ela fica assim meio afastada porque ela tem receio daquilo que ela falou no programa de acontecer. Tipo, tá no Meet, o pessoal só vai falar, por exemplo, com a Shangela, e depois, quando tá acabando o tempo da pessoa falar com a Shangela, lembra que ela tá lá. Eu acho que ela não consegue também, assim, ainda disfarçar esse lado dela pra ficar feliz. Mas se você for reparar também, quando os fãs se aproximam da Kennedy porque querem conhecer a Kennedy, a gente vê um sorriso genuíno na parte dela. Porque tem coisa que a gente vê, né? Que o sorriso é forçado. Tá rindo ali porque tem que rir, porque tem muitos fãs que as adoram e não dá pra você estar 100% sorridente, né? Durante, sei lá, uma ou duas horas de meet and greet. E no caso da Kennedy, não. Como infelizmente ela é uma queen que é deixada de lado, quando alguém mostra que gosta dela, ela demonstra esse seu carinho e respeito pelo fã imediatamente. Então, eu acho que dá pra perceber muito bem quando a Kennedy é bem tratada e quando ela não é. E eu acho que isso vai de muitas pessoas. A diferença é quem sabe, né, fazer a linha falsa e quem simplesmente cai pra cima. Porque, se você reparar, a Kennedy é uma queen muito sincera. Então, se a pessoa tratar a Kennedy bem, ela vai tratar a pessoa bem. Agora, se a pessoa é babaca a Kennedy vai responder à altura e vai ser babaca também. E eu acho que não tem por que a gente criticar uma queen. Sei lá, você tá fazendo seu trabalho e não tem que aguentar desaforo. Então, não. E depois que a Kennedy conversou lá com as queens, deu a Shangela. E no próprio depoimento da Shangela, eu acho que já deu pra gente sentir que ela já sabia que ela não seria escolhida pro top 2. Porque agora ela falou, das queens que estão aqui, três eu mandei pra casa. Uma, que no caso seria a Ben, se estivesse no jogo ainda, saberia que queria estar aqui no meu lugar. Então, assim, por mais que a Shangela tenha feito suas inúmeras referências a Game of Thrones, por mais que a Shangela tenha forçado muito alianças com outras queens, no fim das contas, ela estava sozinha, coitada. E ela sozinha não tinha quem a ela recorrer pra ter um apoio pra ser escolhida pro top 2. E isso me doeu muito. Porque a Shangela é uma queen muito divertida, uma queen adorada pelos fãs e até mesmo pelas queens, porque da semana, né, passada até a atual, o que eu mais vi foi queens de Drag Race apoiando a Shangela e postando a hashtag Team Shangela, porque a Shangela é muito querida pelas queens. Mas, né, infelizmente, não sei se a gente pode falar que é recalque, se é inveja, se é despeito das queens eliminadas, mas infelizmente as queens eliminadas não souberam valorizar tudo que Shangela fez até então no All Stars 3. Acho que a única coisa mesmo que deixou a desejar da Shangela entre os desafios foi o desafio de costura, que a bichinha não sabe mesmo costurar. E nem é novidade pra gente, a gente sempre soube que a Shangela era ruim em costura, e ainda assim ela conseguiu fazer graça, então... Sim, mas fora isso, a Shangela, tipo, ela é bem completa, porque em todos os desafios ela foi muito bem, mas eu acho que o pessoal mesmo, as drags eliminadas, não souberam pesar isso e foi mais pro lado pessoal. Eu fico pensando, né, se agora elas se arrependeram de suas decisões e gostariam de mudar. É, porque querendo ou não, o hate não vai todo só pra cima da Trixie, né? Vai também pra... Agora que soltou esse bônus, que mostrou quem escolheu quem, eu acho que os fãs também vão cair matando nas outras. Até mesmo Ben de la Creme, né? Porque Ben de la Creme falava que Shangela é muito boa, acho que ela merece a final, e chega lá nem escolhe ela pro top 2. Até deram assim, um certo recalque aí, tipo, né? Bem mais assim, não profissional, mas eu achei uma atitude bem superior às outras da Tord escolher a Shangela, mesmo como segunda opção, que foi a única que escolheu a Shangela. Pra mim, a grande surpresa desse júri das Queens foi a decisão da Tord, porque a Tord foi aquela que, após ser eliminada, deixou mensagem ofensiva pra Shangela no quadro, foi aquela que deixou uma carta da discórdia que fez a Shangela brigar com a Trix e depois fez a Shangela bater boca com ela quando ela voltou no episódio de Revenge. Então assim, Tord não tinha motivo nenhum pra trazer a Shangela. Na verdade, Tord era a primeira pessoa que a gente esperava que não fosse escolher a Shangela. E por incrível que pareça, foi a única que escolheu a Shangela. Não importa se foi com a primeira ou segunda opção, sabe? O que importa é que ela reconheceu que Shangela merecia estar na final e escolheu ela. Enquanto as outras não. Isso também eu acho que prova um pouco, né, do caráter da pessoa. Acho que a gente julga muito a Tord por ela ser chata. E ela é chata mesmo, mas acho que ela é uma pessoa boa, sim. E ela só precisa mesmo se encontrar, ela só precisa mesmo sair da própria cabeça, deixar de se sabotar tanto. É, uma outra escolha também, assim, que me chocou é porque a Shangela falou que ela é super amiga. Conhece a Morgan desde que começou a carreira e a Morgan também falou que gosta dela, conhece ela também há anos. E ela vai e também não escolhe a Shangela. Por quê? Porque a Shangela eliminou ela. Então eu fiquei muito triste em ver que só tinha um voto pra Bibi, que equivaleu a 2 pontos, e um voto pra Shangela, que foi 1 ponto só. E eu nem lembro quem votou na Bibi, porque eu fiquei tão chocado de ninguém escolher a Shangela, que a Bibi acabou passando despercebido pra mim. Quem escolheu ela? Foi a Morgan, escolheu ela como primeira opção. Ah, sim. Pelo menos escolheu uma queen boa. Eu acho que as queens gostam tanto do que a Kennedy representa, enquanto drag, que vence, né, vários concursos, e que tem um legado maravilhoso aí, ainda mais pelo discurso lindo, né, que ela deu quando ela foi conversar no júri das queens. Eu acho que as queens pensaram, né, então vamos escolher a Kennedy e a Trix, porque Trix não vence lip sync nenhum e a Kennedy tem chance de vencer. Só que eles esquecem que o Paul também, né, não tá aí pra brincadeira e quer chocar. Então mesmo que, sei lá, que a Trix se tivesse desmaiado no chão, ela ia vencer esse lip sync. E falando da Trix, quando ela foi lá fazer a defesa dela pras drags eliminadas, eu achei assim que ela teve mais tempo. Na verdade, o episódio, assim, eu acho que destacou muito mais a Trix. Mas se a gente for parar pra pensar em todo o histórico do All Stars 3, a Trix foi a queen que mais tinha tempo em tela. Tanto que até o momento em que ela resolveu finalmente se destacar na competição e mostrar porque merecia estar ali, e até então, né, eu dei a alcunha pra Trix de comentarista do All Stars 3, porque até então ela só sabia comentar os episódios, porque ela não se destacava em nada. E aí quando a gente chega agora na final, a gente começa a entender, né, por que a Trix teve tanto destaque quando não merecia. E eu acho que isso tem muito a ver com o Drag Race mesmo, sabe? Tipo, eu não acho que, dependendo da temporada, eles escolhem a queen de imediato. A não ser All Stars, mas, né, não sei se foi esse o caso, mas enfim. Quando eles têm lá o material bruto e sabem quem que vai vencer, eles acabam criando todo o roteirinho pra destacar essa pessoa que vai vencer. Por que ela merece vencer? Porque se você for reparar, assim, tipo, a Trix não teve momentos negativos. Até mesmo quando ela bateu boca a Shangela, eles tentaram colocar a Trix como inocente. Pelo menos, enquanto mostrava uma Shangela raivosa, nervosa com a Trix, mostrava só a Trix fazendo cara de coitadinha. Nossa, não briga comigo porque eu sou inocente, só adoro muito a Tord e não queria me desfazer da carta dela porque ela é minha amigona. Então assim, véi, Trix e Tord, você nunca viu nenhuma das duas juntas, elas viraram super amigas ali no All Stars 3 e a Trix vai ficar levando a cartinha dela como se fosse um tesouro perdido? Então assim, me poupa, né? Realmente, eu acho que após, né, gravarem tudo, eles fizeram esse roteiro de validar a coroa da Trix, mas eu me incomodei bastante com o discurso final dela falando porque não achava que as outras queens mereciam vencer. Ela falando que a Bibi não trouxe nada de novo, mesmo, né, tendo vencido há não sei quanto tempo, e falando que a Kennedy não representava também nada demais. Eu achei bem paia, sei lá. Você tá ali no mesmo barco que as outras queens, tentando provar porque que você é melhor e você vai falar mal das outras? Fala porque você é boa, filha. Você tá aí pra isso. Eu também fiquei muito incomodado quando ela falou desse jeito, porque as queens, elas perguntaram como que ela se sentia e ela meio que começou a atacar. Eu até pensava que quando tinha passado a chamada do comercial pra falar sobre isso, eu pensava que eles estavam fazendo só uma edição mesmo. Só que não, ela falou daquele jeito, querendo merecer. Porque a Aja veio perguntar, né? Se você pudesse eliminar uma queen e formar o top 3, quem você escolheria pra eliminar? E aí que a gente também vê como que as queens, né, são de certa forma incoerentes. A própria Trix assumiu que pra ela o top 2 seria Shangela e Trix, e as queens simplesmente tiraram Shangela da jogada do top 2. Vai ver também que por isso que as outras queens das outras temporadas super apoiaram Team Shangela. Eu acho que lógico, né? As drags que passam da Grace sabem o resultado. Elas vão conversar entre si e vão falar, poxa, fulana de tal que venceu. Ah, é óbvio isso. E esse apoio maciço da maioria das drags apoiando Shangela foi porque elas devem ter percebido que foi sacanagem a Shangela batalhar tanto, sabe? Provar o tempo todo que ela é incrível pra chegar na final, ela simplesmente é descartada por uma decisão coletiva bem michuruca. Então, assim, eu acho que a Shangela acaba saindo lucrando com isso porque, de certa forma, essa aprovação dos fãs e das suas drags amigas do reality prova que ela é uma grande queen e que ela é campeã por si só, sabe? Que ela não depende do reality pra poder dar essa coroa, essa validação pra ela, que a validação ela mesma conseguiu sozinha. Foi igual falaram na Work the World. Independente de você ganhar o programa ou não, tem drags que nem chegaram na final, nem próxima da final, e hoje em dia são muito mais bem-sucedidas do que algumas das ganhadoras. Então eu acho que pra ela chegar até lá e não ter ganhado, mas ela ter visto que tem muita aprovação e aceitação dos fãs e das drags também que ela conhece, já tá uma coisa bem válida. Sim, então acho que por isso é muito bonito mesmo a gente celebrar a Shangela. E eu acho que a gente também deva, né, distribuir ódio, indignação, fúria pras queens ou pra RuPaul. Enfim, RuPaul fez uma regra fodida, né, vamos falar a verdade, uma regra bosta que não tinha que ter sido feita nessa altura do campeonato. Mas ela fez uma regra fodida e talvez ela não esperava, né, que Shangela fosse ficar de fora, mas é sempre aquilo, né? Porque o RuPaul espera que uma coisa vai acontecer, né? Então, Shangela foi posta pra fora do top 2 e acabamos ficando mesmo com Kennedy e Trixie ali. Mas a questão é, a gente não tem que destilar ódio pra ninguém. São as regras do programa e, no fim das contas, é um programa de entretenimento. É uma coisa que a gente tem que levar pra vida, é uma coisa que a gente tem que ter como bússola moral que vai guiar nossos passos, nossos caminhos. Acontece, gente. Acho que é mais lindo a gente agora dar todo apoio que a Shangela merece, dar todo amor que a gente acredita que ela merece, que a Bibi merece, que a Kennedy merece, que a Trix merece, do que ficar perdendo tempo com a picuinha. É melhor a gente ir lá dar o amor que a nossa queen favorita merece do que perder tempo destilando ódio, sabe? Porque, tipo assim, destilar ódio vai provar o quanto imaturo e babaca que a gente pode ser. Agora, demonstrar nosso amor pra quem a gente ama, apoiar ela nos shows que ela faz, comprar seus produtos, isso vale muito mais a pena. E eu acredito que, assim como a Kat saiu como a grande querida do All Stars 2, a injustiçada, a Shangela pode acabar lucrando em cima disso também. Eu não acho que isso vá, de forma alguma, tornar tudo que a Shangela gente algo esquecível, sabe? Muito pelo contrário, isso mais uma vez bota na conta de RuPaul, né? Igual o povo adora falar que ela tá ficando gaga, que ela tá ficando doida. Eu não acho nada disso. Eu acho que o RuPaul é uma gênia do marketing, toma essas decisões que nos enfurecem pra trazer mais audiência pro programa. Vai saber, né? Porque pelo que eu li, a audiência do programa quando a Ben foi eliminada foi a maior audiência de Drag Race até então. Vai saber se com essa final agora e com a Shangela perdendo a coroa e Trixie sendo coroada, reflita na audiência astronômica do reality. Vamos ter que aceitar essa vitória, assim como a gente já aceitou outras vitórias de Winners, e vamos ter que ficar reassistindo o episódio pra... Não um episódio, mas a temporada pra ver se a gente se conforma, né? Ah, se conformar não vai. Eu mesmo, por exemplo, quando achei que o Lei perdeu a nona temporada, eu fiquei arrasadíssimo e até hoje não assisti a nona temporada de novo. Eu acho que é por isso que eu amo tanto a oitava temporada. Porque quando eu comecei a assistir, eu não tinha torcido, na verdade. E eu, com o passar dos episódios, eu fui curtindo muito as drags. Qualquer uma, tipo, eu não tinha uma preferência, assim, acho essa drag a melhor. Mas eu fui percebendo que a Bob tinha grande potencial pra vencer, fui nutrindo carinho pela Titi Duvane, pela Kinti, pela Naomi, até mesmo pela Derek, que eu achava fraca, mas que me divertia às vezes. E foi uma temporada que eu achei perfeita do início ao fim, por isso que eu adoro rever, porque é uma temporada que me faz bem, sabe? E eu não tô afim de rever na temporada porque eu não concordo com... Não é que eu não concordo, eu aceito, já que a Sasha venceu, mas eu não concordo com a forma que a final foi realizada. E a mesma coisa se esquecer All Stars 3. Então eu sinto assim, se eu não concordo com a coisa, é melhor eu ver o que eu gosto do que exatamente, né, sofrer com aquilo que eu não entendo. Porque a gente vai continuar assistindo e vai ter esperança de que a gente baixou a versão de que a Shangela ganha, só que a gente não vai baixar essa versão. Essa versão já foi deletada e Netrix campeã mesmo. E acho que assim, a Trix venceu, ela venceu dentro das regras que a RuPaul resolveu colocar de última hora. Então, se dentro das regras que o RuPaul criou, a Trix venceu, então foi porque ela mereceu, sabe? Por mais que eu tenha achado que no lip sync a Kennedy foi melhor, a Kennedy tinha sido bem mais interessante, é aquelas decisões que o RuPaul toma e que só não cessa de aceitar, né? Tanto que se você for reparar, até a decisão da RuPaul ser mais rápido, porque normalmente quando ela decide quem vai vencer, ela demora um pouco, né? Faz um suspense, né? É, ela faz suspense. Essa vez foi tipo a Kennedy eliminando a Milk. Nem esperou o RuPaul acabar de falar, já mandou Milk. A mesma coisa que agora. O RuPaul anunciou muito rápido a Trix, então, sei lá. Eu acho que ela já devia estar cansada. Vamos terminar o All Stars aqui, deixa eu já começar a gravar a décima temporada. Eu acho que assim, a RuPaul ela já não manda mais sozinha no programa. Muito pelo contrário, eu acho que agora ela é sua cara. Depois que o programa foi pra VH1, ela perdeu muito mais ainda sua liberdade de decisão. Enquanto ela tava na Logo TV, a RuPaul ainda tinha liberdade, né, pra poder definir as coisas, decidir as coisas, né? Afinal, ela é produtora executiva do programa, então ela tem poder de decisão nisso tudo. É, quando ela vai pra VH1, né, com uma cadeia maior de direção, ela acaba estando atada nessas ramificações aí que levam, né, pras decisões dos superiores. Então acho que chega no momento que ela, pô, também liga o foda-se, sabe? Tipo, ah, gente, ó, o que vocês quiserem isso aí, desde que vocês no fim do dia me paguem meu merecido cachê, eu não vou ficar quebrando cabeça, não. Acaba que a própria RuPaul fica atada, sabe? A gente visa muito o RuPaul, tipo, nossa, você não presta, você errou, você não deveria ter feito a decisão, mas assim, eu acho que a RuPaul acaba sendo só peça de ferro ali, só a pessoa que a gente tem como referência, mas não é ela que toma as decisões sozinhas mais. Eu acho que desde que Drag Race mudou de emissora, o RuPaul passou a ser só mais um aí no que compõe toda essa marca, toda essa história e mitologia aí de Drag Race. Então, não sei. Pra mim, não tem por que também desculpar o RuPaul. E também eu fico muito pensando, tipo, o RuPaul já tá com o quê? 57 anos. Logo ela deve aposentar. Não que as pessoas, né, tenham que aposentar na idade específica. Mas uma coisa é você, sei lá, ser uma apresentadora de programa tipo Ana Maria Braga. E outra coisa é você ser uma apresentadora de programa tipo RuPaul, que tem que colocar maquiagem, vestido, fazer tanque, essas coisas assim. Pra RuPaul acaba sendo pesado apresentar Drag Race, porque tem toda uma gama, né, de coisas que precisam ser feitas pra que RuPaul vire RuPaul, que eu acho que deve ser muito cansativo. Quanto mais velho você vai ficando, acho que mais pesada essa carga que você carrega, né, na direção de um programa. Eu não sei, mas eu tenho a impressão de que depois que passou pra VH1, a maior parte dessa emissora me remete à música, também dá a impressão de que eles estão fazendo mais um produto musical do o programa. Não que não tenha tido musicais antes, mas eu acho que agora tem um peso maior. Eu acho que nem é tanto assim do musical em si, mas é do produto música, né? Acaba que, de fato, você tem razão. Tipo, uma coisa que eu achei muito bacana que resultou dessa vitória da Trix foi o fato dela ter atingido o número 1 de álbuns mais vendidos no iTunes dos Estados Unidos. Foi a primeira drag no mundo a conseguir tal feito. E isso é algo que a gente deve celebrar e muito, né? E tenho certeza que isso foi efeito da sua vitória em Drag Race. Ainda mais que na final ela citou o seu trabalho musical e tal, que tinha um álbum. Isso acaba fazendo com que Trix seja recompensada de certa forma com a divulgação que ela consegue numa emissora maior como a VH1, em comparação, né, à Logo TV. No caso que eu vejo, né, o compilado que seria a Viacom. Por exemplo, a MTV é mais os realities, agora foca mais nos reality shows que tem aquelas confusões, tipo Jersey Shore, de férias com ex, essas coisas assim. A VH1 é mais voltado pra música. Logo TV é mais voltado pra programação LGBT. E Comedy Central, como o próprio nome diz, é de comédia. Por exemplo, da VH1 fosse pro Comedy Central, eu acho que eles dariam mais ênfase na parte da comédia do que pra parte da música que tá dando agora. Sim. E acaba influenciando também a carreira das drags que estão lá, né? Porque se for pra um produto de comédia, eu acho, se tivesse no Comedy Central, a Shangela teria ganhado. É, bem provável. Mas aí teria que ver, né? Se eles iam inventar outra regra estúpida pra final, né? Porque eu acho que essa regra foi tipo All Stars 1 em fazer dupla. Eu acho que é que nem no All Stars 2, quando no top 5 a Detox eliminou a Lissa. A RuPaul ficou assim, chocado, porque Roxy chegou ali no top 5 do All Stars 2, arrastaram, assumindo a corcunda da Detox e da Lask, foi embora. A gente perdeu ela de vista. Era para ter saído lá no começo da temporada, mas quando a gente assustou ela, tava lá no top 4. Nesse All Stars 3, aconteceu a mesma coisa, quando a Shangela foi tirada do top 2. A RuPaul ficou chocada, só que diferente do All Stars 2, ela não demonstrou tanto, né? Talvez ela tinha acabado de renovar o Botox e aí as expressões faciais não estavam assim tão gritando. Ela ficou mais chocada da Ben ter se auto-eliminado do que eliminarem a Shangela. Assim, né? Chocada dentro de uma atuação, porque ela já sabia. Ela só abriu a boca e ficou balançando a cabeça, porque eu acho que é o máximo que ela conseguia de uma reação falsa ali. Mas assim, se a gente para pra ver, o roteiro de Drag Race, ele é muito escrachado. E a gente que se finge bobo e não faz essa leitura dele. E acho que é por isso que na Season 10, eu vou tentar ser mais analítico do que ser torcedor, porque eu não aguento mais ser feito de trouxa. O RuPaul já tá fazendo de trouxa demais, eu não aguento mais. Essa temporada foi a minha maior decepção mesmo de todas as outras temporadas. Ah, sim. Todas as temporadas eu costumo concordar com o Paul. Fiquei chateado com a nona temporada? Fiquei. Mas já foi quase um ano, né? Então já aceitei a coroa de Chacha Velor. Mas ver a Shangela perder assim, dessa forma. Porque não é que a Shangela perdeu, não, gente. Ela foi descaradamente roubada do top 2 que ela merecia, sabe? Então isso dói muito, dói muito. Porque, antes, né, de concluir minha ideia da Shangela, mas voltando assim, falar um pouco da Trixie, por que a gente percebe, assim, que o roteiro de Drag Race estava o tempo todo ali na nossa cara e a gente que fez o Vista Grossa. Trix, ela simplesmente teve a trajetória do herói em Drag Race. Ela teve um começo meio apagado, a gente nem lembrava que Trix estava ali, a não ser quando ela comentava, né, quando ela vinha fazer seu papel de comentarista do All Stars 3. Ela, né, veio com um desempenho bem qualquer coisa no início, aí vai, ela cai no bottom 3 e corre risco de ser eliminada. E corre risco de ser eliminada, né, pelas mãos de Chandler. Então, Trix tem um começo razoável e vai pro fundo do poço. E aí, depois que ela chega no fundo do poço, ela acorda pro jogo e começa a se destacar. E finalmente começa a vencer os desafios. Mas ainda não vence o lip sync. Mas os desafios ela começa a vencer. E chega na grande final, que vem o lip sync que importa de verdade. Trix enfrenta ele contra uma das maiores lip syncers que já passou pelo Drag Race, que é a Kennedy Davenport. O inesperado acontece, que a Trix venceu o lip sync, coisa que ela nunca tinha feito até então. Então, quando a gente para pra pensar, a trajetória de Trix é uma trajetória de herói. Começa a história apanhando, sofrendo, dá a volta por cima e no fim vence, sabe? Vence o vilão, e que no caso o vilão da Trix, e no caso a gente pode interpretar como sendo ela mesma se superando. Então, tava o tempo todo escancarado na nossa cara, o roteiro, quem seria a vencedora, a gente que quis fazer vista grossa, porque a gente tem nossas cunhas favoritas, e a gente tenta torcer por elas. Eu acho que assim, a gente também, como tá assistindo, acompanhando o programa e tá naquela empolgação, a gente nem acaba reparando nesses detalhes. Às vezes acaba passando despercebido. E aí, no final, quando a gente tem essa pancada, tipo, esse balde de água fria, aí a gente fala, puta merda, tava tudo isso na nossa cara e agora que eu vim reparar. Quando a gente leva esse choque, esse baque, a gente acaba tentando colocar sentido nas coisas, né? A gente acaba tentando entender melhor o que aconteceu. E quando a gente percebe que a Trix venceu e que, de fato, essa vitória dela não foi nenhuma surpresa, tava tudo ali nossa cara, tudo descancarado. E quando a gente tá ali torcendo pra Queen que a gente gosta, a gente acaba ficando com o julgamento anuviado, porque a gente fica mais focado em torcer do que analisar. E foi por isso que eu falei que na Season 10 eu quero ser mais analítico, exatamente por isso, porque eu não quero mais sofrer. Não quero mais escolher uma Queen e que eu acho que é fantástica, que é foda e chega na final. Uma coisa pra destruir a nossa psique, pra abalar nosso psicológico, não aguento mais. Então, vou tentar ser uma pessoa mais analítica. O que não quer dizer que eu não vá torcer, que eu não vá vibrar, mas eu não quero me apegar tanto assim, sabe? É uma Queen temendo que o Paul elimine no decorrer. E não sei se você, né, assiste Game of Thrones ou se você já viu algum episódio. Já tentei, mas não consegui. Eu vi a primeira temporada e eu vi até metade da segunda, mas desisti. Assim, resumindo, né, é uma série medieval que tem famílias poderosas, né, reinos dentro de reinos e, como o nome diz, né, Guerra dos Tronos, as pessoas, né, desse reino acabam se engalfiando, né, se destruindo entre si em busca de sentar no grande trono de ferro para poder controlar os sete reinos. E a série não poupa ninguém. Tem a família dos Starks, que era a que eu adorava. Na primeira temporada, eles já matam o patriarca da família, que é a pessoa tipo assim, que eu mais curtia na série. E na temporada seguinte, eles vão matando um monte de Stark. Vai matando tudo. E também vão matando os inimigos Starks, assim, é uma série que não poupa ninguém. Então, acho que quando o Chandler fazia o tempo todo as referências dela a Game of Thrones, acabou que ela foi a grande vítima. Tanto ela falar que aqui é Game of Thrones, eu sou Daenerys Targaryen, que é uma que ainda tá viva, né? Não sei como é que vai ser na última temporada, enfim. Sua Mãe dos Dragões, acabou que ela seguiu a mesma trajetória da série que ela tanto usava como referência. E acabou sendo eliminada no decorrer do percurso. E o que me deixa triste na derrota da Chandler é porque a história da Chandler é uma história muito bonita, né? É uma história que nos inspira, porque ela chegou na segunda temporada, bem nova na arte drag, mas muito fraca, né, pra competição, e foi eliminada no primeiro episódio. Aí ela voltou na terceira temporada, né, tipo, voltou no ano seguinte, um pouco mais preparada, mas ainda assim, cheia de falhas, cheia de barreiras a superar, e foi eliminada no percurso. Então, quando ela volta na terceira temporada do All Stars, ela mostra que, se você acredita no seu sonho, você vai atrás dele até o fim, você vai sempre correr atrás, você vai sempre mostrar o seu melhor, porque você sabe da sua capacidade, não vai deixar que ninguém te deixe acreditar no contrário. Você é boa naquilo que faz, então você vai provar por A mais B que você merece estar ali. E eu acho que se ela fosse coroada, ela ia simplesmente nos incentivar, sabe? Cada vez mais a correr atrás de nossos sonhos e provarmos que vale a pena acreditarmos em nós mesmos, que vale a pena lutarmos pelo aquilo que acreditamos e que vale a pena a gente investir no nosso talento, que vale a pena a gente investir nas nossas habilidades. Então, quando ela perde, meio que dá, né, um banho de água fria na gente, falando que não, nem todo mundo merece um lugar ao sol, nem todo mundo merece brilhar. Não que a Trixie, né, não tenha tido uma trajetória de superação, não é isso. Mas a trajetória de superação da Shangela, pra mim, é mais simbólica e mais impactante. E me doeu muito. E me doeu mais ainda, especialmente porque, a hora que a gente olha assim, pela questão de raça, porque não dá pra gente tirar a raça das coisas. Mas as pessoas falam, ah, mas você fala de raça o tempo todo, é muito chato, mimimi, enfim, isso pra mim é o de menos. Porque as pessoas acham, eu acho que se eu posso falar, eu vou falar. E quando a gente olha também essa questão assim, de raça, é o que a gente enfrenta, felizmente, todo dia. Uma pessoa negra tem que fazer o trabalho 10 vezes melhor do que uma pessoa branca, e ainda assim, no fim das contas, que é o que acontece na maioria das vezes, o branco vai lá e ganha crédito por isso. Então ver uma Shangela que foi fantástica do início ao fim do All Stars 3, só deslizou no episódio de fazer um look, mas não foi um deslize que fosse comprometer, né, toda a trajetória dela. Aí chega na final, ela acaba perdendo pra Trix, que se destacou só no final. Isso dói, sabe? Isso dói um pouco, porque parece que, por mais que a gente se esforce, mais que a gente lute, no fim das contas, isso vai ser em vão, porque eles sempre vão acabar dando a vitória, dando a coroa, dando reconhecimento, dando aumento, dando a promoção que você sempre almejou, que você tanto lutou, pra outra pessoa que tem mais fãs, que tem uma pele mais aceitável pela sociedade. Enfim, é foda, mas é também saber separar as coisas e aceitar que é um reality, que é um programa, que por mais que a gente fique triste, também a gente tem que trabalhar, também a gente tem que continuar na labuta diária, e que é só um programa e que a gente não deve levar tão a sério. E, né, vamos levar na vida. Já acabou agora o All Stars 3 e agora a gente só quer mesmo ver a 10ª temporada. E também só falando uma coisa, que esse ano assim é o ano literalmente das drags dominarem o mundo, porque além de ter o All Stars 3, veio Tailândia, agora a 10ª temporada, anunciaram também que The Switch, que é o drag race chileno, vai voltar também essa semana, no domingo. Então, esse ano foi o ano das drags pra todo mundo. É, então vamos celebrar. E é bem, pode ser bem capaz também que a RuPaul lance a 11ª temporada no final desse ano, né? Vai saber. Do jeito que ela é doida, ela começa a gravar agora, se a gente saber, e quando a gente assustar, já tá anunciando. Ah, gente, a 10ª temporada acaba hoje, mas aqui, quinta que vem, tamo aí de volta. Na verdade, nem tenho medo dela já anunciar a 11ª temporada, porque isso não tem chance devido ao cronograma delas, quem sabe como funciona. Mas sei lá, talvez devido à repercussão negativa que pode ter essa vitória da Trix, ela pode acabar anunciando All Stars 4 antes mesmo que a gente espera. Aí imagina, chega no final do ano, então, gente, sabe All Stars 3? Pode esquecer que já veio 4. Porque se a gente for reparar, nossa, a Chad teve 4 anos de reinado, tipo, o reinado mais longo da Grace History. E aí, quando anunciou o All Stars 2, a gente imaginou que o All Stars 3 seria anunciado depois de 4 anos, porque a gente meio que cria um padrão de acontecimentos. E em menos de 2 anos, eles anunciaram o All Stars 3. Então vai saber quando o RuPaul aí surge com a gente, né, o All Stars 4. Muito que bem, vamos esperar. E se a gente fazer uma avaliação geral, eu curti esse All Stars 3 sim, não vou negar, foi muito divertido. Foi muito bom poder rever com isso que eu adoro, e aparentemente não mostraram seu potencial completo em suas respectivas temporadas, puderam finalmente voltar da Grace e mostrar porque são queens ferozes, grandiosas. Foi uma temporada também que nos trouxe de volta a Bibi, a primeira campeã de todas, a que ajudou a criar esse legado de winners maravilhosos da Grace, né? O panteão das deusas de RuPaul. Então, fazendo um balanço, embora eu não tenha curtido a forma com que a final foi executada, a forma com que os 10 minutos finais arrasaram com nossas torcidas, eu acho que foi uma temporada bacana, divertida, e que nos faz cada vez mais admirar o trabalho de drag queens que estão aí há anos provando, né, que são artistas completos e que quando se propõe a fazer alguma coisa, eles entregam um trabalho fantástico. Então eu só tenho a agradecer mesmo, e qualquer chateação, qualquer tipo de incômodo que tenha colado no percurso, em algum momento vai passar e a gente vai continuar celebrando e curtindo esse show que a gente tanto adora. Então fiquem ligados conosco, esse foi o último podcast do All Stars 3, então a gente encerra aí na nossa primeira temporada do Batendo Cabelo com Rod Saulette. Não estamos tristes, eu acho que o resultado nos entristeceu, mas no geral foi uma temporada muito divertida, porque a gente acabou rindo bastante e fazendo balanço. Esse é o nosso primeiro podcast também realizado, a gente aprendeu bastante gravando com ele, e se vocês tiverem sugestões de coisas novas a fazermos, coisas pra mudarmos, nos digam nos comentários, nos mandem, né, replies nas nossas redes sociais, seja no Twitter, no Face, no Instagram. Somos muito receptivos, muito abertos as críticas, né, construtivas, e se quiser elogiar, nos elogiem também, estamos abertos aí. Muito obrigado por tudo, esse foi o último Batendo Cabelo com o Rod Saulette, referente ao All Stars 3, e semana que vem tem mais com a estreia da 10ª temporada. Beijão pra vocês e tenham um bom dia, uma boa noite. Então é isso aí, semana que vem a gente já tem mais ou menos 2 horas pra assistir de drags, vamos gravar o podcast, vamos também comentar o Untucked, que agora terá o Untucked, e é isso. Como o Saulette falou, pode falar nas nossas redes sociais, a minha é Fusco News e a Daily Drag Dishes, que a gente vê, responde, comenta, conversa. E é isso. Bom dia, uma boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver ouvindo. E até a próxima. Aqui é o Rod. E aqui é o Saulete. Até o próximo Batendo Cabelo com Rod Saulete.